seu carinho. Vou diga que você já me esqueceu. Siga machucando, esfacelando esse coração que ainda é teu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha alguém.